Perdeu, mano. Perdeu, mano. Vai, vai. Aí não mexe não, vacilão. Aí, passa o bagulho pra trás, é sinistro, logo, irmão. Bagulho é sinistro. Vai, vai, vai, vagabunda. Logo, vai logo. Já é, mano. Mete o pé. Já bora, é. Bora, bora, bora, bora. Já. USB, a Babilônia tá igual. Os playboy de Audi A3, o oposto com uma FAL. Na pista, vai que vai, os bandes tão bolado, querendo seu brinquedo de quatro rodas cromada. Vai levar você e quem tiver no seu carro, pegar todo o dinheiro, cheque ouro, tá ligado. Playboy aspira aí, o ódio na atmosfera. Vocês cagam pra nós e diz, foda-se a favela. Eu quero ver cuzão peidar na mira dos calibres. Falar pra sua família que foi surpreendido por vários bandidos fortemente armados, que quer todo o dinheiro, ao contrário, tá ligado. Playboy me fez assim, o ódio correr nas veias. Ninguém pensou em mim naquela sexta-feira que me humilhei pra vocês querendo emprego, poder criar meus filhos e viver no sossego. Playboy me ignorou, cuzão, me humilhou. Pra vocês eu sou apenas lixo humano, morou. Agora eu sou otário, vai ver o seu pesadelo. Pois tenho 12 no pente, vou atirar no seu joelho. Se falar besteira pra nós, não cooperar, desfigura a sua cara, pro inferno você vai. Porque eu tenho ódio no coração, rancor, burguesia, fila da puta que massacra o sofredor. A opressão não acabou, mané, eu não me iludo. Ao invés de ver TV, eu leio um livro vagabundo. Eu não sou alienado como vocês queriam. Sou bandido, instruído, aprovado nas periferias. E somos sinistro, agora tão fudido. Passar pra mala, prego, reza, vai pedindo a Cristo. Se bater de frente com bonde, tu tá fudido. Passar pra mala, prego, reza, vai pedindo a Cristo pra não morrer. Cadê todo o poder? Agora clama, chora, me pede pra não morrer. Se bater de frente com bonde, tu tá fudido. Passar pra mala, prego, reza, vai pedindo a Cristo pra não morrer. Cadê todo o poder? Agora clama, chora, me pede pra não morrer. Chora, vagabunda, mas sai que eu tenho pressa. Sua lágrima escorrendo reflete na minha peça. Eu sou o pesadelo que atormenta o teu sono. Sai que teu brinquedo agora tem novo dono. Me diz aí, playboy, quantas vezes cê jogou? Quantos strike na frente da porra do computador? Então, cê não gostou do bandidão virtual? Agora acorda que essa porra aqui é mundo real. Quem é playboy passa mal, o bonde não sente dor. Nem de Marte, nem de Gandhi, nunca fui seguidor. Aqui é puro terror, o ódio corre na veia. E teu sonho é me ver apodrecer na cadeia. Mas o que me incendeia? Tira a segurança da burguesia que agora chora como criança. Vai tomar Danone, pega o telefone. Disco 9-0 chorando e chama os homens. Que o medo que te consome é menor do que minha 9. Encosta teu cu na parede, otário, e não se move. Se bater de frente com bonde, tu tá fudido. Passar pra mala, prego, reza, vai pedindo a Cristo pra não morrer. Cadê todo o poder? Agora clama, chora, me pede pra não morrer. Se bater de frente com bonde, tu tá fudido. Passar pra mala, prego, reza, vai pedindo a Cristo pra não morrer. Cadê todo o poder? Agora clama, chora, me pede pra não morrer. Passa logo esse cartão, playboy, que não demora. Pois a hora tá esgotada, precisamos ir embora. Já é meu esse brinquedo, passa logo essas joias que os bandi vai partir. Nós se vê outra hora e te prometo não dá mole, vai ser puro terror. Hoje tão saindo ileso, pois eu tô de bom humor. Quando chegar na cobertura, falo o que aconteceu. Papai, me sequestraram, seu filhinho quase morreu. Seus puto anticristo não passa de opressores. Quando vê pobre na pista, atropela ou cê morou. Aí cê vai perceber que a sua vida não vale nada. Se nós quisesse te matar, bum, miolo espalha. Vai ficar na sua mente que o oposto está por perto. Se der outra mancada, já era, fica esperto. Vai, prego, desce do carro, porra. Vai, tu otário, vai jogar contra o strike. Vacilão, no seu playboy, vacilão, filha da puta. Se eu te ver de novo, eu vou te matar. Na escola tá mulher, otário. Se bater de frente com bonde, tu tá fudido. Passar pra mala, prego, reza, vai pedindo a Cristo pra não morrer. Cadê todo o poder? Agora clama, chora, me pede pra não morrer. Se bater de frente com bonde, tu tá fudido. Passar pra mala, prego, reza, vai pedindo a Cristo pra não morrer. Cadê todo o poder? Agora clama, chora, me pede pra não morrer.